está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem te vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, a semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Nosso Senhor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor.